história da conquista. B2228, Charlie confere, autorizado Vitória da Conquista via Rota do Povo, nível de voo 180, saída Arbor, transição Elefa, após DCT Upiló, após DCT Vitória da Conquista. Pista em uso 10, primeira curva à direita, após decolagem. Aciona 5173, controle 119, decimal 8. 180, Vitória da Conquista, pista em uso 10, curva direita após, cumprindo Arbor Elefa, Outdoor, Vitória da Conquista, 5173, 119, decimal 8. Perímetro correto, após ponto, parceria 2228. 098, boa noite, continue abrindo mais barra, baixando visual com campo. Altímetro marca 1022, o vento 950 graus com 13 nós. Trafegou o gol 1868 para autorização Aracaju com a Charlie. 868, Charlie confere, autorizado Aracaju, via rota do Pânio, de voo 230, sai da Puca, Jamo, Foz DCT. Decola pista no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5174, frequência do controle 119.8. Dado 230, Puca, Jamo, Aracaju, decolando no 0, curva esquerda, 5174 e 198, controle voo no 868. Correto, é pós-ponto voo no 868. Ponto, pronto. Oi, boa noite, Tan 3152, estabilizado no X-Ray. 3152, muito boa noite, continue a aproximação, reporte com a visual número 2 para todos. Reportaremos. Salvador, boa noite, o Azul 4221. Azul 4221, boa noite, informação Charlie, White Cobra. Sua escuta, senta Charlie. Visual call no zero, só 3152. Tem, continua a aproximação lá dentro, está livre. Guardando. 098 no solo 123, livre à direita, 121, 1. Direita 3-1-1-0-98. Poderia confirmar as condições da pista para o seu 3152? 098, a pista ainda continua molhada? Afirmativo, está molhada. Obrigada. Está molhado, já choveu faz uns 10 minutos aproximadamente, a altímetro marca 1022 e vento 960 graus com 14 nós para o TAN 3152. Copiado, muito obrigado, aguardando a autorização de pouso, Santa 3152. Livre pouso no 4 nós, tem livre pouso no 0, está molhado. Livre pouso no 0, Eu faço 2-2-1. Com fim, Serra Brava, Charlie Foxtrot, via rota do plano, Upazulu 2-1, nível de voo 360, saída Arbor, Elefa, após DCT, Nitibu, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar, Nitibu. Pista 1-0, após decolagem, primeira curva direita, aciona 5175, frequência do controle 119.8. 7, aprovado 360 para Confins, via Pêndulo 21, saída da 1-0 com curva direita no perfil da Arbor, Elefa, depois direto Nitibu, novembro de Tango, Bravo Oscar. 5175 no transponder e 198 no controle para o azul 4221. Procedimento correto, após contas do 4221. Dona Ona. Dona Ona, boa noite. Boa noite, Stan 3152, Leonor. Stan 3152, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette, seguindo o Boeing da Gol. Seguindo o Boeing, Alfa, reporte antes da Juliette, Stan 3152. Questionamento passaria do 2228. Passaria 2228, reposta táxi. Porta lá. Antes da Juliette, o 098. 098, Juliette, portão 03. 952, Juliette, portão 02. Juliette para o 02, confirma? Afirmo, portão 02. 02, obrigado, boa noite. Passarelo 2228 para o táxi 61 no Aracaju, 5 horas. Passarelo 2228, consegue táxi após congressão, parte principal. Portará para ingresso no pátio principal 2228. Afirmo. É livre pouso, pistona 0, vento 150 graus, 17 nós, altímetro 1022, pista molhada. Entra. Ingresso na parte principal, 2228, visual Cotan. Após a voz da TAM, está guardado mesmo, Júlia, Índia. Parte principal, Índia, ponto de espera, torre 1895-1022, no altímetro, base 2228. E a Índia, 1895-1022-1022. Prólogo 1868, para posicionamento na 1. 1868, aguarde. Aguarda. No 868, vou estiver com a sua equipe de solo e reporte táxi. Ponto, táxi 868. Espera da 1-0-2-2-2-8. A Lima tem pista no 0-2-2-2-8. Lima tem 1-0-2-2-2-8. No 3 no solo, 3-4, livre direito no 2-1-1. 2-1-1, bom serviço. Você também. Eu tô. Salvador, Azul 27, 1-3, Libro. Azul 27, 1-3, táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, posição prevista 2, Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, 2, Romeu. Salvador, Gol, 97. 0, frente da Charlie para a Campina Grande, 370. Bono 170, guarde cópia. Guarda. Alfa 10. 660, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Reporte quando visual, com calma. Cara 2228, decolou os 36, controle 119, decimal 8. 198, obrigado. 3600. Prossiga. Reporte quando visual, com calma. Tá visual já desde a sala da base. Você tem livre pouso, pista no 0, tá no 3600. Vento no 40 graus, no 69, fica molhado, altímetro marca 1022. Ciente, livre pouso no 0, 3600. Solo Uno 868, pronto para ataque. Com o Uno 62 a bordo, 2 horas e 39, então vamos para o alternado. Uno 62, 2 horas e 49, confirma a alternativa. São Gonçalo, 2 horas e 39 e Uno 62 a bordo. 7, táxi autorizado à direita via Taxi Índia, ponto de espera torre. 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro no 022, com 868. Direita Índia, 2895 no 022, 868. Uno 170, pronto, cópia. Vou no 868 no ponto de espera da 1-0. No 868, ali mantém pista no 0. Ali mantém 868. No 1-1-7-0, pronto, cópia. Pronto, no 1-1-7-0. Autorizado Campina Grande, Serra Bravo, Kilo Golf, via Peso 1-0, nível de voo 370. Saída pouca, transição Zipar. Decola a pista no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5177, frequência do controle 119.8. 3600. Zulu no zero. Decola da 10 com curva à esquerda na frente da PUCA, transição de par. 5177, transponte 198, controle. Zulu 1170. Treinamento correto, informação atualizada, agora é Delta, ok? Ok, vamos copiar, obrigado. Solo Salvador, Altanças 100, Lebron. Livrou o TAN 3600. 211. 211. 8, livre decolagem, pistão 0, vento 150 graus, 149. Livre decolagem 868. 3600, táxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa da Juliette, o TAN 3600. Direcionamento na 9, azul 4221. Após táxi, azul 4221. Contra táxi, azul 4221. Decolou os 4-2, controle 119.8. 119.8. Próxima, 300, Juliette, portão 07. Portão 07, 3600. The tower azul 6908 passing out the marker. 6908 has in sight clear to landing runway 10. Wind 150 degrees 16 knots. Clear to land runway 10 azul 6908. 6908, the runway is what? Roger, 6908. Taxi azul 4221, nós temos 57 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna HD. Taxi autorizado, via pátio, taxi Índia, ponto de espera da pista no zero, torre 1-18-195, ajuste seu altímetro no 022, azul 4221. Sente, minha parte, Índia, ponto de espera 9-5-14. No solo aos 4-6, livre direito no 211. 21 azul, 6908. Underground, azul 6908, vacating runway. Azul 6908, clear taxi by Alpha Kilo Apron 3. Alpha Kilo Apron 3, azul 6908. Nossa, 70 aguardando, puxa. Resultado, reporte táxi, 1170. Padre táxi, 1170. Thank you. Strike chegou no 1970, estamos com 83 a bordo, autonomia, quase são 81 a bordo, autonomia de 4 horas e 37, alterna Fortaleza. 81 a bordo, táxi autorizado via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1-18-95, ajuste de altímetro no 0-22, gol no 1-70. Pátio, Índia, ponto de espera da 1-0-18-95-22, gol no 1-70. Torre Salvador, azul 4062, boa noite. 4062, muito boa noite. Tem contato visual, tem livre pouso, pista no zero, vento no 50 graus, 14 nós. Livre pouso no zero, 4062. Salvador, deu um gol 2098. 1-1-7-0, base no ponto de espera, pronto. 1-1-7-0, mantém o ponto de espera e aguarde. Aguardando. Salvador, eu vou 2098. Siga. Posição 3, com autorização para Natal, 377. 1-2-1-1 para cópia. 2-1-1, obrigado. Chegou no 098, posição 3, vai copiar autorização para Natal. Bono 098, boa noite, informação Delta, minuto para cópia. Zero ali, mantenha no zero. Aí mantenha no zero, voo 970. Sim, prossiga pro gol 1098. Autorizado para Serra Bravo, Serra Golfo, Natal, Aeroporto Nacional São Gonçalo de Amarante, via rota do Pano, peso 1-0. Nível de voo 370. Sai da PUCA, transição ZIPA, pista 10, primeira curva esquerda após decolagem. Aciona 5401 no frequência do controle 119 decimal 8. Autorizado para o posto São Gonçalo do Amarante, 370 Viamp Zulu 10, decolada 10, curva esquerda, perfil da saída PUCA com a transição ZIPA. 5401 no transponto, 1198 ao controle, voo 1098. Correto, aposto quanto, voo 1098. Está pronto no 3. Aposto táxi. Vai chamar pro táxi, voo 1098. Tem livre pushback, acionamento 3. Solo Salvador, 1462, Lisboa, boa noite. Alfa, aposto antes da Juliette, azul 40, meia noite, boa noite. 62, boa noite. Alfa, aposto antes da Juliette, 4062. Nono 70 decolou 58, controle 119 decimal 8. 198, boa, nono 70. Voo 1098, instruções para o táxi, 2 horas e 38, Recife, 70 a bordo. Táxi autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, 2118.95, ajuste de altímetro 0022, voo 0098. Via Índia, 1895, quando lá? Philly 22, Gol 9098. Azul 4062, Juliette, portão 01. Juliette 01, 4062. Salvador, Gol 1098, ponto espera da 10 está pronto, visual para o trânsito na final. Quente, mantenha ponto espera e aguarde na 098. Mantenha ponto espera, Gol 1098. Só para informação, vai aguardar mais um tráfego para pouso aqui? Sente, 1098. Boa noite, Ronda 972, agora 1:30 do Intercer. Ronda 972, continue a aproximação, aguarda na autorização de pouso. Aguardando, 972. 6258 on ground at 04, turn your right to 121.1. 121.1. Ocean 6258, clear taxi na Alpha Juliet, gate 05. Alpha Juliet, gate 05, Ocean 6258. Ocean 72, livre pouso, pista 0, vento no 50 graus, 13 nós. Livre pouso no 972. 098, a linha e mantém pista no zero. A linha mantém pista no zero, gol no 098. No solo 07, livre direito no 219. 219, bom. Alô, 972. Bom, 972, tá em via Alfa. Reporte antes da Juliet. Alfa, reporte antes da Juliet. Eu não vou fazer. Livre de decolagem, vento 90 graus com 13 nós. Decolagem, vai se aproximando da Juliette ou no 972. Juliette, portão 08, gol 972. Juliette 08, obrigado, uma boa noite, 972. Decolou 0 controle 119, decimal 8. 19, 8, boa.